terceira seguida. Vai continuar a vir? Estas três foram promessas e espero para o ano virmos já sem promessa. Portanto, vem em promessa porque foi atendida nos seus pedidos. Eu tive um câncer de mama e... Correu tudo bem. E está a correr bem. Por isso, tenho que agradecer a Nossa Senhora, que tem-me sempre apoiado e ajudado. E eu acho que eu devo este, não é um sacrifício, mas é esta... Exatamente, sim. Olha, e como é que é chegar aqui e encontrar esta equipa para o Ótimo, já é o terceiro ano que vejo este senhor aqui e que me assiste.